abusei mente descrente de fazer algo considerado decente. Na vista de quem nos apoia e mostra o que é diferente. Quando se escreve com o coração, não só com a mente. A alma ajuda a selecionar as boas rimas. Em derrota e conquista, em lágrimas caídas, em barreiras ultrapassadas, levadas pelo desejo de amizade, porém mais verdadeira, pois o livro da vida está de páginas abertas, em passagens secretas que levam às completas armadilhas de um destino defasado. Na camiseta Eric e no peito já é bem estampado. Já tô cansado, os que se dizem ser amigos e são falsos comigo só me desejam perigo, mas eu suporto tudo isso, não sou omisso. Ser verdadeiro pra mim é mais que ser omisso. Oi, esse é meu jeito, que eu só na sombra me deito. Meu verdadeiro respeito, eu sou careta e não aceito. Vivendo a vida com satisfação, olhando sempre na face e agradeço a cada dia. Diferente mundo, meu corpo vem em terra. Me perco um segundo e me desligo dessa terra. Ritmo alucinante, longe dessa sintonia. Insônia abundante, me tranca em uma ilha. Com algo pra ouvir, outra que me repete. Algumas coisas na cabeça, em canção se converte. Compete contra todos afazeres, mas concede companhia e inúmeros prazeres. Sem saber eu dei início a essa distraída história. Logo virou vício, presente na trajetória. Eu fico longe da escola e mais perto dos amigos. Já é os de agora aí, sempre com os antigos, me trazendo harmonia, muita paz e emoção. Representando quem se foi, mas vive no meu coração. Diferente sim, mas nunca substituível. Reconheço de onde eu vim, mas assumo outro nível. Que eu sinto quando eu canto é muito mais que incrível. Mas eu já é de brincadeira, em torno da amizade de verdade que floresce na cidade inteira. Mas eu já é de brincadeira, em torno da amizade de verdade que floresce na cidade inteira. Eu penso no mundo a meu modo, transformo tudo, transporto pro papel e transbordo meu conteúdo. Saúdo benéfico, me desligo do estético. Só pra ser diferente, me considero eclético. Profundo, esse é meu mundo no sonho eterno. Se absurdo que digo, o meu desejo é externo. Nunca sozinho, alinho meu destino a três sujeitos perfeitos. Por serem tão imperfeitos, me identifico a eles em qualidades, defeitos. Não ofusca nossa busca, a tempos esperada. Reunidos, sentados, dialogando na calçada. Ganha seriedade, a brincadeira levada é sério. Reflexões do seu play, emanados em estéreo. Marco na existência, em palavras versadas, o início de outra longa e estranha jornada. Em terra firme ou nas estrelas, a nossa maneira. Na plantação de mentiras, planta semente verdadeira, inteiramente entregue pela vida que segue. Sem fronteiras, não negue que outra vida se ergue depois daquela brincadeira. Me surpreendo toda vez que eu percebo o vento suando lento, alastrando a triste dor do momento que leva todo o sentimento junto com arrependimento. Meu tormento é transmitido todo em forma de lamento. Não tem como evitar o que sinto, é bem mais forte. Minhas rimas declamadas servem como um suporte. Eu tentando o rock que hoje tanto venero. Não tenho pressa, espero, pois é que o tempo é mais sincero. O que eu quero é refletir, porque é o que dia floresce. Como padece quando entrega outra flor que não merece. Se pudesse avaliar e mudar o meu destino, gostaria de gozar da minha inocência de menino. Igual aquela letra que escrevi no dia frio, ter o poder de me guiar somente a novo desafio. Saber que uniu meu sentimento de verdade com a vontade de aumentar o nosso ciclo de amizade. Junto à capacidade com a sensibilidade, na maldade desfrutar um pouco mais da realidade. Aquarela e vinho tinto expressa bem o que eu sinto. Meu verdadeiro instinto é trazer à tona o que eu pinto. Fazer divino um eco